Eu vou falar um pouco para quê? Vou falar para quem vou dar mais do que eu tenho e mais do que quem tem. Para quê? Para ser um zé ninguém. Disseram que a vida é feita de sonhos, mas eu estou com sono. Não dá para sonhar. Perguntaram na escola, no tempo dos contos, quais eram os sonhos que eu queria alcançar. Queria realizar muita coisa. Foi-se a força, faz-se às vezes. Crio uma família, uma cria nos braços e não tantos nomes nessas paredes. União para os rapazes, viados da bola, suar camisolas no palco. Falo da rua e assaltos, fizeram bazar qualquer base. Disseram Pedro, estás quase, é um facto. Fui atrás do que é meu, com guerra e paz fui atrás. E fui eu culpado do que o karma traz ou do que ele trouxe. É frequente, a vida dá troco e eu não me contento com pouco. Só lamento um momento ou outro, tempo bem louco. Sorriso no rosto e aqui estou no posto a dizer o que eu quero. Com palavras a ser sincero, qualquer desgosto já foi um martelo. Ainda há juízo a meter o nariz e são bués. Não exagero, às vezes eu penso em bazar, começar do zero. Mas mano, só uma missão, então eu reconsidero. Eu vou dia a dia, nem sempre é como eu queria. Cá dentro somente é magia. Quem sempre sabe que é via, sabe que nada dura pra sempre. A tarde se a cura for a doença, a tarde se a postura não compensa, marca a diferença. Eu vou dia a dia, nem sempre é como eu queria. Cá dentro somente é magia. Quem sempre sabe que é via, sabe que nada dura pra sempre. A tarde se a cura for a doença, a tarde se a postura não compensa, marca a diferença. Passando uma beca à frente, ou na beca sempre de quem me rodeia. Andando já bem diferente, com uma mala sempre e barriga cheia. Aquilo que era diferente é que antigamente a vida era cheia. Em momentos que para a nossa gente faz sempre ser crente, que é para a vida inteira. Prometi a mim mesmo que eu ia fazer só prazer, ninguém me obrigava. Amigos de infância eu vi-os crescer, conheci quem ouvia sem lhes ver a cara. Palavras são pagas e algumas são pagas com o corpo. Está vivo ou está morto, ativo ou no lodo, mas quanto custa o conforto, também não sei. Pago para ver, nunca quis checar, para quis matar a sede. Quem por bem trata, outra toma mais cedo. A vida é brinquedo e tu só experimentas. Tu erras e depois lamentas. És inocente, no fundo tu tentas. É peso que aumentas. Cada falha dá tal que tu representas. Brinda a raiz, meu Martins, um aprendiz. Palavras para que querem saber do bispo e daquilo que eu fiz. E eu na minha, arriscar a vontade. Parece clichê, parece o caralho. Não tenho que provar o que eu valho. Eu arrisco, por isso é que eu falho. E tá visto quem visto o trabalho. E antes que seja tarde, que o mundo acabe, que eu enlouqueço, fico mais um bocado acordado e mato a cabeça. E antes que esta vontade vá para o outro lado ou desapareça, eu corro mais um bocado como se o cansaço fosse uma doença. Eu vou dia a dia, nem sempre é como eu queria. Cá dentro somente é magia. Quem sempre sabe que é via, sabe que nada dura pra sempre. A tarde se a cura for a doença, a tarde se a postura não compensa, marca a diferença. Eu vou dia a dia, nem sempre é como eu queria. Cá dentro somente é magia. Quem sempre sabe que é via, sabe que nada dura pra sempre. A tarde se a cura for a doença, a tarde se a postura não compensa, marca a diferença.